bom pouso. Obrigado, você também. Oi, boa tarde, é o Gol 1075-2 de Simbra. 1075, boa tarde, confirme está baixado e checado. Ah, firo. 1075, tem pouso autorizado, pista 10, o vento 150 graus com 07 nós, ajuste 10-13, informo os primeiros 90 metros, pista 10 estão fechados. Perfeito, trem checado, livre pouso, menos 90 metros, obrigado. 040. 040, passarei 223, Zanon. Forward departure 119.35 and Skunk 5012. Ok, Roger, clear to Brasilia 380, Uniform Zulu 17, Golet of Fito Transition, departure will be 119.3, Skunk 5012. Departure 119.35, Avianca 6321, report ready for push and start. Ok, 1935, I call you back for push and start, Avianca 6321. 4-9-9-9-9. Gente, vamos estabilizar o sinal R9. Macaré estabilizado. Passando, Terra Vitro 366, Gol 9755. Torre agora 18.6, tem um bom pouso. 18.6, obrigado. Controle 119.35, aciona 5003. Autorizado Campinas, no nível 360, linha 358, falando 10, curva direita, em duas pontas. 1935-5003-385. Correio, te chame pelo estacionamento, 3835. Mará. Oi, boa tarde, Gol 1755. 3 milhas para a Serra Vitor 372, baixa de travada. Gol 1755, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre número 2 para o pouso em Salvador. Informa os primeiros 90 metros, 90 metros, pista 10 estão fechados. E o ajuste é 10-13. Ok, aguardando a autorização, ajuste 10-13. Está ciente dos primeiros 90 metros, 1755. Identifique, desça 0-6-0-0-6-0, chegada a mar e o ajuste no 0-3. Assente, vamos descer para o 060, confirmando 060. Vivo. 060 e o ajuste é 1003. 075 no solo 16, para liberar a direita, nós chamamos ao solo 121.9, boa tarde. Boa tarde, 219. Atingiu 40, completamente visual no setor, 2231, passarelo. E 2231, desça para 2000 pés, o ajuste 103, informe estabilizado na ILS. B2-0, Pantera ILS, 2-2-3-1. 7-nós, ajuste 103. Autorizado pouso, ajuste 103, 1755. Diga aquilo que vem que você erra. Ingresso nos corredores visuais, reporte intervalos. O ajuste no 0 no 3. Pesar. Boa tarde, gol no 925. Passou 366. Pouso, forma ajuste 1-0, 1-3, os primeiros 90 metros, pistão 1-0 estão fechados. 1-9, 2-5, aguardando a pista limpa. Gostaríamos de fazer uma base para a direita do 17. Passarido? Beleza, valeu. Está confirmando o passarido que solicitou? Exatamente. E foi, será coordenado? Sei. O passarido pode prosseguir a descida até 1700? Ah, mantenha 2000 para livrar os corredores visuais nessa localidade. Ah, pode ser, pode. Desculpa. 1755 livrou na frente. 5, boa tarde, portão corrigindo, chame antes do taxi Juliette para ingresso bate 1. Vai chamando para Juliette, no 755. 3217, boa tarde, 360 com fins, aguarde cópia prevista Gole e transição Gonzo. Gole, Gonzo, 3217. Autorizado 040. Confirmando 040? Afirmativo. 040, vou no 390. O 2231 interceptou o localizador visual com a pista. Chame torre agora, 18.6, tem um bom pouso. Valeu, obrigado, valeu. Tarde, passarido 2231. Tarde, passarido 231, não contendo aproximação, reporte no Serra Victor 372. Ok, confirma, vento. Vento 140 graus com 05 nós. Para estabilizar o localizador, Serra 3567. 3567, reduza 1709, informe estabilizado. 1.9, boa tarde. Libera direito, 219, boa tarde, igual a 9. Torre 2231, tem uma pedida aí pra governar 17, mas dentro desse vento aí vai dar de pesar na 10 mesmo. Gente, não prossegue pista 1-0 para servidor 231, reporte externo baixado e travado. Porta lá, obrigado. Está prosseguindo a RNAV ou o localizador? O 5 mantém posição antes da Juliette, vai aguardar para ingressar portão 4 assim que o tráfego, que o Airbus da Avianca iniciar o táxi. Ok, vai aguardar para a Juliette, para o 4, não, 755. Mardônio? Passaredo, baixo, travou. 7 Passaredo 231, tem pouso autorizado, pista 10, o vento 120 graus com 05 nós. Ajuste 10013, informa os primeiros 90 metros, pista 10 estão fechados. 7, obrigado, tenho pouso 2231. Controle 5013 no transponder. Centro no estacionamento, 3217. Chamará, 3217. Localizador, 3567. Torre 186, tem bom pouso. Okay, Roger. 186. And we have 100 on board. 3.38 and confirmed the altering. Avianca 6321. 118.6 on holding point runway 10. Nice sir. Okay, 186, goodbye. Juliette, portão 4. Juliette para o 4, no 755. 1835, para o push e acionamento no 9. Chamtax 3835. Painel 06, boa tarde, prossiga. Porte pronto para decolagem. Vem para a posição 5, gola, 9. Obrigada. Torre Salvador, 3567, muito boa tarde. 3567, baixou e travou? Afirmativo, 3567. Gente, boa tarde, pouso autorizado, TAN 3567, pistão 10, vento 140 graus com 05 nós. Ajuste 10, 13. Informa os primeiros 90 metros, pistão 10 estão fechados. Matheus, tá suficiente dos primeiros 90 metros. Posto autorizado, são 3567. No aguardo, 3. Autorizado, ILS, se para o gol no 396. Firmo, responsabilizado. É reportar. Salvador, o 33217 para o pushback acionamento no portal número 2. Chama na para táxi, 3217. Salvador, por gentileza, 200 para o passarelo 2831 para a barreira. Gente, prepara a Momo, transição Vatato, passarelo 2231. Momo Vatato, 2231 para a passarela. Approved line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Avianca 6321. Guardião, vento 120 graus, 05 nós. Ajuste no 093, reporte aí, Flávio Solo. Avianca 631, approve the departure runway 10 and wind 120 degrees, 06 knots. Atmosfera 1013. Ok, clear for takeoff, Avianca 631. Está uma milha para o marcador externo, baixado e checado. Chegou no 396, continua a aproximação, aguardando pista livre, informa os primeiros 90 metros, pista 10 estão fechados, o ajuste 10 no 3. Certo, poderia confirmar o vento? Vento 120 graus com 05 nós. Certo. O saque está 3835, está com 1324 e 15, alterna com 20. Tapuã, né, me escuta? 06. Guardião 06 decolado, 230. Boa. 4286, bom voo, 3835. Juliette Alfa, ponte 386, obrigado, bom dia. 4119.35, have a good trip. 1935, thank you, have a great afternoon. 6489. Radar contact, climb to level 380 on Gold Departure. Okay, climbing 382 on Gold Departure, Avianca 631. I will walk on a 12 kilo com a Bapuã. Quebec Serra, agora com a torre no 86. Oito lá. Boa tarde, reporte final de 3 milhas da 17. Eagle Media, sir. No 7,82 a bordo, 3 horas e 10, alterna Guarulhos. Meia como número 2, bom. Vai seguir como número 2 para ponte espera da 1-0, 3-2 na sétima, boa tarde. Mais 5 milhas. Então vai chamar agora a torre 119 decimal 35, informa o tráfego sentido contrário, o papapá Mike Eco Delta. Então, Sierra 76, está mantendo 500 pés, está próximo ao solo da barra, fique atento. Chama agora o controle 119 decimal 35, Guardian 06. 06, ciente do 76, transfere o controle. Torre, boa tarde, 1835, pode esperar pronto. 335 ali, mantém pista no zero. Ali mantém no zero, ali. Mantendo o QS10, vai até o próximo farol da barra, na sua escuta, paciente do 76, sentido contrário. Guardião 06, permanece em condições visuais após o farol da barra, retorna para Salvador. Afirmo. Copiado. Mão 9, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Como? Oeste, a 500 pés no corredor é o Alfa Serra 50, helicóptero da Polícia Militar. Tá, ciente do tráfego, Mike Eco Delta. Correio da Golfeiro para Bafuá. Ciente que Quebec Serra tem pouso autorizado, pista 17, o vento 120 graus com 05 nós. Ajuste 10 no 3. Bora. Sancho Gono 396, levou a ingressar. 396, continue o táxi via Alfa, chame antes da Juliette para ingresso no Pátio 1. Alfa antes da Juliette, boa cena aqui. Triple 5489, pronto para o táxi, POB 44, autonomia 4 horas e 20, alterna Salvador. Iniciando, 3235. Alfa até o ponto de espera da 10, lá torre 18-6, bom voo, trip 5489. 18-6 no ponto de espera, obrigado, 5489. 6321, maintain departure. Ok, we're keeping the departure, Anchor 6321. Via Whisky 42, após Telapa, depois direto Barreiras. Colagem da 10, curva esquerda, subida Momo, transição VATAP. Controle 119 decimal 35, aciona 5526, passada 2231. Autorizado 200 para Barreiras, via Whisky 42, após mapa DCT, decolada 10 com curva esquerda, aperta VATAP 119 decimal 35526, é o transporte, passada 2231. Elemento correto, chama pronto para o acionamento, passada 2231. Acelerar 2231. Tá, 3835, decolou os 35, controle agora em 119, decimal 35. Tomou o voo, boa tarde. 1935, boa tarde. Fica back sendo no sol aos 35, tá livre à direita, bate o 5, boa tarde. Ah. 396. Aqui via Juliette. Juliette, o índio, Peter. Ok. 6835. Avianca Brasil 6321, call now receive center on frequency 13325 and if unable 1264. Ok, 13325, unable 1264. Good day. Controle de Salvador, boa tarde, o gol 1395 na sua escuta agora, tá sem informação aqui. Voo 395, boa tarde, acione identificação, desça ao nível 050 na chegada Mari, confirmando, sem informação ativa? Positivo, sem informação ativa. Ok, a pista em uso 1-0, estamos operando o visual procedimento. ILS X-Ray sem o glide. Primeiros 90 metros, impraticáveis. Ok, diante das informações então, e solicita, o apreciador já o 50, na chegada mais, solicita se possível o R-Nave da pista 1-0. Copiado, após, será autorizado o GON 395. Obrigado. Salvador, FGF6720. 96720, a sua identificação. Desceu nível 040 na chegada bom. Identificou a 40 na bom, 20. De Amaralina para regresso ao Salvador, mantendo o teste PR para 1. Sente guardião 06, aguarde transferência. 06. Pronto, ponto espera da 120. Gente, o trip 5489, está autorizado a alinhar e manter, questão no 0. Ali mantém, trip. Autorização 400 com fins. 400 com fins, aguarde cópia, prepare gole e transição Gonza, Gonza 755. Aguardando gole Gonza, na 755. Atole Salvador, boa tarde, tá 3297, cruza 1200. Tá 3217, boa tarde, contato radar na decolagem, suba nível 340, saída gole, transição Gonza. Gole Gonza, nível 340, 3297. Na base da ONU 7, baixado travado, o Mike Echo 10. Mike Echo Delta, tem pouso autorizado no pistão no 7, o vento 1 no 40 graus com 05 nós. Ajuste no 0 no 3, reporte solo controlado. Está no solo, Delta. Trip 5489, autorizado decolagem da pista 1 no 0, vento 1 no 40 graus, 05 nós. Ajuste no 0 no 3. Livre decolagem 5489. Salvador, boa tarde, com 1077, nível 380 para o Galeão, da ciência informação Tango. 77 Galeão, 360, aguarde cópia, prevista da El, transição Blast. Da El Blast, 360 na escuta. Controle ao Guardião 06. 06 agora está autorizado, chamar a torre na frequência 1186. 06. Decolar 240, controle agora em 119, decimal 35, tem um bom voo, boa tarde. 1935, boa tarde. Controle ao Guardião 06. Guardião 06, reporte fora de Tapuã. 06. 489. 35489, boa tarde, contato radar, sumo nível 160 na saída gole. 160 na gole, 5489. São 3835, agora com o centro Recife, são 3325, alterna 1264. 3325-264, muito boa tarde, 3835. Boa tarde. Está livre da presente, ingressando perna contra o vento da 1-7, base pela direita, reporte direto. O O 0282 está direto pela direita, hangar da BAP. No 0.